sentir a mão de Cristo. Não fui mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Sempre.